as janelas bem fechadas, garrafas são quebradas. Coisas de borracha, imitações baratas, palavras perturbadas, guitarrada super máquina. Guitarrada super máquina.